Para o táxi azul 4299, nós temos 144 a bordo, 4 horas e 30 de autonomia, carne Ribeirão Preto. A autonomia? 4 horas e 30 minutos de autonomia. Azul 4299 autorizado, táxi até o ponto de espera da pista no 0, minha táxi da Índia. O ponto de espera torre no 8.95, QNH 1021. Aqui é Envia Índia, quando pronto, torre 2895, azul 4299. Estado, autorizado pouso pistão no 0, vento no 70 graus, 129. Autorizado pouso no 0, baixar de casa da 3259, passando sim para no momento. Confirmar novamente o vento da 3259. Ou no 70 graus, 129. Obrigado. Romeu Bravosca, só confirmando, é homologado a RVSM? Sim, bom. Ah, ciente. Aguarde só mais um minuto. Azul 4299 está pronto na porta de espera da 90. Bom dia. Gente, azul 3179, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no 0 via Pati, Taxi Índia, no ponto de espera torre no 8.95, QNH 1021. Autorizado via Pati e Taxi Índia, na Índia 1895 com 1021, da 3179. Obrigado, bom dia. Romeu Bravo Oscar, pronto, cópia. Romeu Bravo Oscar, autorizado Sierra November Índia, uniforme. Falta conforme o plano de voo, nível 200. Decola da pista no 7, após a decolagem, curva à direita na saída Arbor, após direto conforme rota. Transponder 5502, controle 120, decimal 8. Está autorizado o PAU, nível 200, decola de uma peça, curva à direita, Arbor, após direto 5502, 208, no momento agora. Romeu Bravo Oscar, cotejamento correto, confirme para o AB? 02. Estacionamento táxi, torno no 8.95, QNH 1021. Obrigado, 1021, 2995, outra parada, Romeu Bravo. Opa, Romeu Golf, Charlie Alfa, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 70 graus, 109. Lembre pouso, Golf, Charlie Alfa. Fernando Champa para táxi, Romeu Bravo Oscar. Qual o Pátio Após o Pouso, Golf Charlie Alfa? Pátio 2. 3? Que seja, é na pista auxiliar aí. Autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Autorizado a alinhar e manter o azul 4299. Não, meu Golf Charlie Alpha, solas 47, libera a direita, via Delta, chame só ali, 1-2-1 desse manobre. Confirme que chame solo. Antes da Juliette, 3259. Da 3259, ingresso Juliette, portão 04. 704. Golf Charlie Alpha, confirme o pátio. Golf Charlie Alpha, guarde. Autorizado o táxi, aporte na Papá, altímetro 1021. Azul 4299, decolado 249, controle 120 decimal 8. Bom, espero decimal 8, muito obrigado, Azul 4299, bom dia. Salvador, bom dia, Azul 4299, cruzando 1000 pés. Bom dia, 4299, sobe 340, via saída da El, Isma. Sobe 340, via da El. Azul 2796, mantém o centro, a seção 190, chama agora Aracaju no 203. Aracaju 203, 2796. Estimativo, serviço radar encerrado, 2796. Golf Charlie Alpha autorizado, Juliette contorna o Pátio Uno, reporte na Taxi Lima. Na 6312, pronto, cópia. Pronto, na 6312, autorizado Recife, rota conforme o plano, nível 350. Decola da pista 1-0, após a decolagem, curva à esquerda, na saída Puca, transição Aru. Transponder 5542, controle 120, decimal 8. Rota com condição de voo no nível 350, decola da pista aberta, caminha por esquerda, perfil da saída Puga, transição Aru. 5542 no transponder, 1208, contra o Salvador, Oxenera, 6312. Acionamento 312, cotejamento correto, chama pronto, pushback, acionamento. Chamada, pushback, acionamento. Manter a posição aguardando o Romeu para baixo. Então 3179, decolada 51, chame controle 120, decimal 8. Controle 208, só 3179, obrigado, bom dia. Golf Charlie Alpha autorizado, Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, mantenha a posição e chame a torre 118, decimal 95 para o cruzamento. São 3304, pronto, cópia? Pronto. São 3304, autorizado. Brasília, via UPS 107, Malta, após sair conforme rota. Nível 360, decola da pista 10, após a decolagem curva à direita na saída Arbor, transição Elefa. Transponder 5540, controle 120, decimal 8. Firme, aerovia UPS 107, após? Malta. Tem aqui ao Apino. Então, autorizado 360, Brasília, decola 10, curva à direita, via Upper, voo 17 após Malba, decola na Arbor, após Elefa, transponder 5540, controle 120, decimal 8, 3304. 3304, cotejamento correto, chama pronto no portão 7. Chamará. Negativo, Bel, mantenha a via saída 3179. Ok, mantenha a via, tá 3179. Mantenha a posição, Bravo, Charlie Alfa. Papá Romeu, Romeu Bravo, acho que autorizada a decolagem, pista no 7, vento no 50 graus, 129. Decolagem no 7, Romeu Bravo. Ali Alfa, autorizado o cruzamento com o 735, táxi até o 45, estacionar, frequência livre. Meu Romeu Bravo Oscar, decolado ao 53, controle 1208. 208, Oscar. Controle Salvador, bom dia, é o Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar. Bom dia, Romeu Bravo Oscar, sobe 2. 00 via saída Arbor. 00 via Arbor, Oscar. Chama a torre agora, 118, mais 5. 118, não sei. Chanel 319, estabilizado em LS. Chanel 319, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 50 graus, 149. Repouso 63, 1, 1. Azul 4299, chama agora o centro Recife no 25 decima 1, na alterna no 3395. 251 e 239? 13395. 3395. Até mais, obrigado. Até mais. Ali na Proa de Monte, vai pro 3179. 3179, quis manter a separação da aeronave à frente, mantém a saída. Guardião 08, bom dia, prossiga. Guardião 08, permissão policial, direto para a região, são essas, ver a Serra Alta, na Alta Novenda. Qualifica a passagem para nível 120, para o seguro, via Golfo, na 37, a passagem para a Alta, fora de 52 da manhã, alternando para o Salvador. A Senado tem uma forma de padrão, faz 2 anos, a Senado está segurando, pronto para o bom. Guardião 08, autorizado Salvador, Porto Seguro, nível 120. Transponder padrão, segue via Golf 677, após a decolagem, curva direita no perfil de saída coral, Guardião 08. Sim, decola da Amassete, primeira curva direita, na terceira coral, nível 120 para Porto Seguro, Guardião 08. Guardião 08, poderia apenas confirmar o tempo de voo e autonomia? 1 hora e 30 minutos, de voo 5:30 de autonomia, também Salvador. 08, autorizado táxi, reporte na táxi Toyota com ajuste no 021. Para nossa, o Guardião 08, está no 029. M3-1-1, solo 59, direita 1, 2, 1, décimo 9. 2, 1, 9, 6, 3, 1. Tanto Salvador Gol 2, 1, 9, 6, cópia, Porto Seguro 3, 4, 0, 1, 9, 6, 1, 9, 6, 1, 9, 6, 1, 9, 6, 1, 9, 6, 1, 9, 6, 1, 9, 6, 1, 9, 6, 1, 9, 6, 1, 9, 6, 1, 9, 6, 1, 9, 6, 1, 9, 6, 1, 9, 6, 1, 9, 6, 1, 9, 6, 1, 9, 6, 1, 9, 6, Entrei no 1, taxi via Alfa, Juliette, portão 2. Alfa, Juliette, 02, a 311. Alfa Romeo, Mike Eco, Juliette, bom dia, prossegue. Autorizado na proa, confirmando, está mantendo 9500. Mantendo-se condições visuais, chama a descida, Mike Eco Juliette. Sem identificação, Mike Eco Juliette. Chama agora o centro Recife, 125 decimal 1, alterna 13395, 3179. 3195, 3179, obrigado, bom dia. Bom dia, Papa Romeu, Bravo Oscar. Chama agora o centro Recife no 288, alterna 1260. 1288, 260, Romeu, Bravo Oscar. Rodrigo. Rodrigo, que fez o solo, pois aeronave acompanha para cá à sua direita no 2, inicie jantar. Posso marcar minha aeronave no 02, estou autorizado para o saco, na linha 3-10. Condições visuais, confirma. E nesse caso, após o cancelamento, vai voar bom. Até lá, o Mike Eco Juliette, a partir de agora, o serviço está dar encerrado, frequência livre para coordenar com os tráfegos locais. Reporta 40 milhas fora de Salvador. Decão 08, decolar 203, controle 120, desce 9. Decão 208, Guardião 08, grata pela volta. Campo Salvador, na Cordial, bom dia, Guardião 08 decolou, transfere na sua escuta, terceira parada. Guarulhos, 340, mesmo da escola, prepara da El. Arbor, saída da El, isso? Afirmo. Prova Salvador, bom dia, Guardião 08. Bom dia, 08, sobe 120, voa Coral. Voado Coral, a partir do está presente, atrasado nível 120, Guardião 08. Paulo Salvador, 3304, ping 7, puxa, está no mesmo. Portão 7, autorizado, chame o taxi. Autorizado para ataque, 3304. Voo 2196, pronto para 4. 2196. Autorizado para Porto Seguro, nível de voo 360, via Brusque 50. Recola da 190, curva direita no perfil da Dael, Leda, BDL. 5550, transponde 1208, controle. Gol 219, autorizado por seguro conforme rota nível 360, 2250, intervalo na 120, primeira direita da Euleda, BDF, 5550 e controle 208 para o 219. 219, conhece no pronto no 9. Camarada. Novo ordenamento 312 para o DAC, taxa beijo no 64, autonomia de 330, alterna Marcelo. 64-380, Marcelo, direita Índia, novo ponto de espera de 25, ajuste na 021, no Boguete. Copiou ao conversador 22. Direita via Índia, no ponto de espera 1895, 1021, no ajuste. 1-1-0. Ou 1-1-6-0 e a chegada Mari. Deixa até o 050. Ou 1-1-6-0, chegada Mari até o 050, centro da Romeu. Índia, eu acho que a cópia em 1-2-1-9. Ah, Charlie India Oscar, autorizado para Serra, Serra, Lima, Serra. Previsto voo 060, decola da cabeceira 35, da pista 35, objetivo de subida bomba. Se afasta na 390 Salvador até 70 milhas, onde modifica, segue visual. 5544 transponder, 120, decimal 80, controle. Charlie India Oscar, autorizado táxi, reporte na interseção. Romeu, ajuste na 021. Para Guarulhos, nível de voo 340, via Pesulu 90, escola da 90, curva direita no perfil da Dael, Leda, ótima. 5552 transponder, controle 120, decimal 80. Obrigado, conforme 340 no nível, Guarulhos e Ampers do 10. Decolada 10, direita, saída da El Leda Motiva. 5552, transponder, controle 2080. O 3663 na posição 10, pronto para o post 10 extravento. Olá, Salvador, é 3304159, Ribeirão Preto, 3 horas e 40 para o táxi. E o táxi 41 Índia. Monsfera, torre 1895, ajuste na 021, uma boa viagem. E a Índia, torre 1895, 3304. 3663, no portão 10, autorizado para o estacionamento, chame para o táxi. Salvador, bom dia, 3162. Chamé 6312, sobe 350, voa Jama. Voa de Jama, 350, 99, para o estacionamento. 99, confirme. Sim, pronto, 99. Número 2, eu estou guarde para o estacionamento. bom dia, é o Azul 2590, ciente da Romeu. 04, ponto 0. Então, 3304, autorizado a alinhar, decolar, pistão na 0, vento 160 graus, 13 nós. Autorizado a alinhar e decolar 10, 3304. Autorizado 060, está passando uma bode para o ano Mari. Botão 4, autorização Curitiba. 359, vai de foto, prepare a foto. Poderia confirmar a cor, a saída? Confirmo, a cor, ele é. Gente, o Mike Eco Juliette. Autorizado seu descido até 3510-1021. Papá Challenge, eu acho que autorizado decolar a pista 35, vento 160 graus, 15 nós. Vento autorizado 35, decolagem a Challenge, já, ok. Decolar 201, controle 1201. 201, ótimo. Challenge, Oscar, decolar 201, controle 1201. 201, 3304. Ciclo de estabilidade para Curitiba, 3601, nível pesolo 21, decola da 1 0, curva direita no perfil da árvore, elefa. 5555, transponder, 1208, controle. 360 para Curitiba, decola da 10, abor, elefa, upper, Zulu 21, 5555, 1208, tá? 3259. 3259, por atendimento com a no ponto 4. Já amarelo. Amarelo, tá? 3259. Gol 11602, 2000 pés, autorizado LS no 021. 2021, autorizado LS, X-Ray, gol 1160. Presente, pode Baduna? Tem a via chegada, 2000 pés. Tem via 2160. Salvador 3663 acionado, 1171 na bordo, 3 horas e 53 de autonomia, alternando com fins para o ataque. 3663 autorizado ataque, via Pátio 1 Índia, no Ponte Fera Torre, 2255 ajuste 1021, uma boa viagem. Negativo, senhor, livre ataque, Pátio Índia, Ponte Fera 2895. Obrigado, senhor, bom dia. 9.6, poder em equipe de polo, pode ver a nave da tampa, retaguarda, iniciando 9, check back. Gente, vai coordenar a força, autorizado 2.1 no 9.6, camarada. Salvador, guarda 1.08. Guarda 1.8. Passagem, nós mantemos uma centena para construir, em vez de 1, 2, 0. Está autorizado uma centena. 4, 63, 1-2. Chama Recife agora, 1-2-6, decimal 8-5, alterno 1-2-5-45. 2-6-8-5, 1-2-5-4-5, Oxalá 63, 1-2. Guardião 08. Salvador, bom dia, cena 38, perdão, 3663, ponto 010, pronto. Então, 3663, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento 160 graus, 16, nós. Alinha e decola, pistão no zero, tá 3663. Controle, gol no 160, estabilizado LS, visual 1-10. Gol no 160, confeccionado o procedimento LS X-Ray, chame torre 118, decimal 95. Gol no 160, chamará. Gol mesmo. Taxa autorizada, fácil índio, quantos 0219, chama torre gol 2190. Graus 15 nós, variando de 10 a 24 nós. Gol no 160, sempre. 2590, desce para 4000 pés, o ajuste no 021. Desce para 4000 pés, o 021, o azul 2590. Papapá, Charlie, India, Oscar, quando possível ser chamado para pouso? Ah, pouso estimado aos 1240, Charlie, India, Oscar. Gente, 1240. Papá, meu Mike, Eco, Juliette, desça para 1500 pés. Daliba, eu. Vá. 3304, chama Centro Recife, na frequência 1288, alterna 1260. 2288, 260. Última aproximação, área pista livre. Entra, guarda. Oi, Chanin de Oscar, forma nivelada nível 060. Quente, Charlie, Índia, Oscar. 0-0. Afirmo, foi do Rui, Nikishi, ele tá. Mas foi iniciado, para dar. Tá com o Dan 3-2-3. Hello. Controle, confirma, autoriza a prova do destino para o Charlie, Índia, Oscar. Decima 8. 308, 3663, de cima. Charlie já. Controle, bom dia, TAN 3663. TAN 3663, contato radar na decolagem, via saída da El, suba para o nível de voo 340. Da El 340. No 96, autorizado, alinhar e manter no zero. Autorizado, alinhar e manter no 02, não, 96. O 1630, informação, Romeu. Tono 630, aciona a identificação via chegada mar e desça para o nível de voo 050, o ajuste 1021. 050, comigo, Tono Mar e voo 1630. Fala, Tono 630, informação, Romeu, autorização, Guarulhos. Tono 630, Romeu, toda a força agora é Sierra. Guarde cópia, prepare a Delta. Tá, eu vou copiar já. 3663, autorizado, Delta. Tá, é autorizado, sim. Diego, o Nuno 60, tá ali. O Nuno 60, taxi de Alfa, reporte antes dos 10. Alfa, reporte antes dos 10, Diego, o Nuno 60. Gol 2196, autorizado decolar, pista no 0, vento 1,60 graus, 1,5 nós. Decolagem autorizado, 1,0, gol 2,09. Taxa 3259, temos 4 horas e 30 de autonomia. 169, Guarulhos. Taxa autorizado direita via Índia, no ponto de espera 1895, ajuste no 021, no Goiás. 021, via Índia, ponto de espera, camarada 8, 3259, boa tarde. Aqui se matei 1510, mais perto de Juliette. Mike Eco Juliette, reporte visual com rotatória. Exportação 8, gol 960. Controle Salvador, gol 2196, decolar, Dael. Gol 2196, contato radar na decolagem, suba via saída da El para o nível de voo 360. Via da El 360, 2196. Azul 2590, complemento final do procedimento LFSB, chame a torre na frequência 118.95. 118.95, obrigado, bom dia. Oi Salvador, bom dia, o Azul 2590 transfere. 195. 1299. Controle autorizado, gol 2196. Prossiga gol 2196. Presente para hoje, Dael. 2196, mantém o perfil da saída. Sete, mantém. Guardião 08, meia dúzia de milhas para posição coral, serviço radar encerrado, mantém nível de voo 100, chame o controle Ilhéus na sequência 120.1. Tio Pés, ajuste no 021. Sete. Esquerda, curva. Passa pela direita, Mike Eco Juliette. Azul 2590, autorizado pouso, pistão 0, vento 160 graus, 14 nós. Livre de pouso na pista 0 para o Azul 2590. Índia Oscar, plano IFR cancelado aos 1228. Desça para o nível de voo 045, ajuste 1021. 045, desce 1021. É 3 no 1, pronto, 4. Autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, veio pêndulo 10, decola da 10, curva direita no perfil da Dael, Leda, Mótima. 5565, transponder, 120, decimal 20, controle. Vai reportar no setor para serviço de informação e alerta, chame o centro na frequência 1288, Arena 1260. 288-260 vai monitorar, porém não vai conseguir chamar devido a baixa altitude. Peço que considere o pouso do Tânia Oscar aos 4-5 da presente hora, tá ok? 4-5 pouso. Prato. Charge BTR, autorizado o Alieri manter, então 3859. Após a passagem até, Alieri manter 10, tá 3859. TAM 3663, chama o Centro Recife, na frequência 1251, na alterna 1-3395. 3515-3395, boa semana, TAM 3663. Primária 1251. 1251. Ou 2196, chame o Centro Recife na frequência 1251, na alterna 1-3395. 1251, 1-3395, 2196. Juliette, atente a bomba de pássaros no final da nossa chat. Obrigado, amiga, vai estar bem para você. Bom, no 630, desça para 2000 pés, o ajuste 1021, canceladas restrições de altitude em TAP, autorizado ele é sexueira, pista 10, reposta estabilizada. Por enquanto, só para restrições de altitude, né, para Rogue 21. Bom, 1630, descida para 2000 pés, autorizado ele é sexueira, da pista 10, reposta estabilizada. 32 mil pés, palmaré estabilizado, né, que foi da pista 10, agora 631. Voador aos 2590, Librão. 590, 3 ataques de Alfa, aqui no Pate 3. Quando lá, tentou que tenha casos. Alfa, tiro o Pate 3, será que tentou na manhã. Gillette avistado, autorizado pouso pista 17. Vento 160 graus, 160 nós. Gillette, autorizado pouso, viu? Decolar 233, chama o controle 120.8. Diâmetro 3859. 3859, decolar 233, chama o controle 120.8. 208, boa. Controle, bom dia, eu tô 3859. 3859, contato radar na decolagem, via saída Arbor, suba para o nível de voo 360. 360 na Arbor, 160 graus, 15 nós. Variando de 10 a 21 nós. Mike F. Gillette, estacionar frequência livre, boa. Gol 1630. 1630, complexo 9 para o Prisma Intelecto. Deixa-me torre 1189. Prisma Intelecto, 1630. Salvador, bom dia, gol 1630. Sinal baixado, trabalho pistola 0. Voo 630, autorizando pouso, pistão no zero, vento 150 graus, variando 11 a 25 nós. 630. Autorizado, chamada para o táxi, 6319. Qual cai dentro vai a Bons Arrival do Central Flight Level 050 KNH 1021. Chama 106, frequência 1288, ou terra 1260. 288, 260, boa.